Estou a gostar muito. Há uma festa animada, é hábito todos os anos. Todos os anos vem à Expo H? Todos os anos vem à Expo. Embora não sou de cá, somos imigrantes, mas todos os anos vimos à Expo. Há pouco encontrei ali outro imigrante, sabe que esta festa foi transportada para o mês de agosto, essencialmente para acolher os imigrantes? Já tive conhecimento disso, já o ano passado se falou aí, que foi mudada para o mês de agosto por fato dos imigrantes se encontrarem cá, para que também pudessem usufruir da festa, não é? É um bom gesto do município? É um bom gesto da parte do município. Eu acho que todos os municípios deveriam seguir esse exemplo, porque no fundo nós vimos uma vez por ano e se vimos à festa é porque gostamos das tradições portuguesas, não é? Por esse facto acho que foi uma boa ideia e acho que todos os municípios deveriam seguir a mesma. A festa acontece até domingo, vai vir mais vezes? Com certeza absoluta.